nem ela conseguiu suportar o tédio. Perdeu a linha, tumultuou o prédio. Esses conflitos me judia. Vou pro meu descanso, amanhã é outro dia. Fique ligeiro com aquele sentimento que pode derrotar a sua alma, o seu espírito, parceiro. Tem que ser firme e forte pra resistir no dia a dia, tá ligado? Eu estive lá do outro lado, eu passei por dificuldades também. E nem por isso me deixei levar, me abater. Hoje estou aqui com vocês, muita paz.